Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Bom dia, internet! É, voltamos! Sou eu, é nóis! Sim, Manuel Calaveira no ar, esse que vos fala! Ok, meus queridos, voltamos para mais um episódio epicíssimo de Jurassic Cast, mas entretanto não viemos com aquele episódio usual, não é verdade? Hoje damos início à nossa série de episódios do spin-off do Jurassic Cast. Sim, spin-off! Pois é, quem diria, né, depois de tão pouco tempo de existência, a gente já conseguiu começar a criar outra coisa. Afinal de contas, a gente não para, né? A gente tem tudo TDA e H. É, meus queridos. Mas, Brunão, faz uma coisa pra mim, querido. O que que é spin-off? O spin-off é o seguinte. A ideia é que a gente permaneça com o nosso Jurassic Cast querido sobre filmes antigos, né? Filmes da nossa infância, filmes do nosso coração, intacto. Ou seja, que a gente não precisa, naquele outro programa chamado Jurassic Cast, colocar, por exemplo, um episódio sobre livros, ou um episódio sobre quadrinhos, ou um episódio sobre jogos. Esse spin-off vai servir para isso, para a gente poder falar sobre o que a gente quiser e quando a gente quiser, porque ele não tem periodicidade nenhuma. Então você está ouvindo hoje o primeiro, sabe-se lá Deus quando você vai escutar o segundo. E como episódio especial, nós vamos agora trazer para vocês aquele nosso encontro que nós tivemos na Fantasia da Cultura, não é verdade? Então, para quem curtiu, vai poder curtir, e para quem não curtiu, vai poder estar lá presenciando, ou eu pelo menos escutando, né, as nossas babaquices. Mas foi um papo muito legal, foi muito bacana. Toda vez que eu revejo esse áudio, eu morro de rir, cara, foi muito legal mesmo. Fiquem agora com o encontro do Jurassic Cast, Dan Albuquerque e Viviane Fer na Fantasia na Cultura. Negócio é o seguinte, esse programa foi gravado ao vivo, logo você vai ouvir problemas no áudio, tá ouvindo? Então não adianta ficar de chororô, ficar reclamando com nós, porque vai tá com faia mesmo, tá? Então curte aí, maldito, sabe reclamar? Vendo. Boa tarde. Sejam bem-vindos, meus queridos. Aqui é o Shopping Guatemi, a Livraria Cultura. Nós somos o Jurassic Cast. Eu, Brunão, Miotti, que está lá no fundo escondido, porque morre de vergonha. Eu sou Rodrigo Silveira, atendo com a alcunha de Manuel Calaveira na internet. Brunão, que está ali do outro lado. Eu. Tem uma coisa para falar com o Brunão. Uma pergunta para fazer com o Brunão. O que é de bom na vida? Melhor na vida... esmagar seus inimigos, vê-los fugindo em pânico e ouvir o lamento de suas mulheres. Já dizia o Conan. Eu achei engraçado a cara de medo que o pessoal fez agora. Ficava todo mundo parado assim, daqui a pouco a porta fecha e todo mundo olha pra trás. Aí eu pego essa espada, né? Sai pois é, geral. Espada aqui. É, mas eu queria dizer que é uma célebre frase do Conan, né? Que o Bruno adora. Conan Rê. E dessas duas pessoas que estão aqui do nosso lado, que tivemos o prazer de Viviane hoje. E deixar que eles se apresentem, Viviane. Muito prazer. Oi, prazer. Então, queria saber quantos nerds tem aqui na plateia? Quatro só? Ah, vocês vão levantar a mão. Ah, é. Eu não tô na plateia, eu tô no palco. Ah, tudo bem, então. Eu escrevi A Caçadora, Sorriso de Vampiro, que é uma comédia. Com vampiros, claro. Eu também escrevi um livro chamado Quem Precisa de Heróis. E ele é uma comédia também com heróis, que eu acho que tá no sangue. Não se levar nada a sério. Ótimo, tá com a galera certa aqui em cima, então. Minha mãe tá ali pra confirmar o fato. Cadê a mãe da Bebê? Oi, mamãe. No escuro. Não quer admitir. Ela se escondeu na faixa escura. Da... Eu não matei minha filha pra fazer isso, não. Aqui no escuro. Prazer. Eu sou autor de Nerúlia, sou do Rio, estou aqui há pouco século, 2 meses atrás, E é um livro de fantasia médica, dois tipos de público, de todos os tipos, aliás. E é a história de um rapaz, um ferreiro da Cidade dos Homens, que é obrigado a atravessar a província e entregar um pacote. E nesse pacote é o segredo do livro. E por debaixo das portas rola uma guerra. Ele tem que enfrentar, ele tem que chegar até o outro lado da província, e ele arruma amigos, inimigos. E o livro foca muito na humanidade dos personagens, entendeu? Mas ninguém é super-herói ou invencível. Ele sente dor, ele sente frio, ele emagrece. É isso que eu acho legal do livro, que o pessoal comenta também. Agora apresenta a gente, cara. O que que a gente fez? O que que a gente fez pra estar aqui em cima? Quem somos nós, na verdade? Nós não somos ninguém. Nós estávamos passando ali fora, quer participar? A gente quer mesmo. Brincadeira, pessoal. Nós fazemos parte do Jurassic Cast, que é um podcast novo. Estamos na nossa, aqui, no nosso quinto episódio. Peraí, mas às vezes o pessoal não sabe o que é podcast, cara. O que que é podcast? O que que é podcast? Qual é a palavra? O que que significa podcast? O que é pod? PJI? Pod. Ó. Oh. Duvido que você sabia. Duvido. Putz, você sabia? Tu aí que sabia, não sabia, né? Pois é. Agora. iPod, que é aquele tocador de MP3 e enfim, de tudo que tem da Apple, com broadcast, que seria transmissão em inglês. Mas é isso mesmo? É isso mesmo, cara. É verdade. Eu vou inventar. Eu passei a noite inteira tentando inventar um significado que eu não sabia. Nossa vida. O que é fantasia? É aquela roupa do Batman que você bota, vai na festa, não é isso? Não, isso é travesti. Ah, tá. Isso é se travestir. Desculpa, tem gosto pra tudo, minha querida. Viviane Ferendan Albuquerque, vocês que são os nossos profissas na história do negócio, o que é fantasia? O que seria o gênero de fantasia? Fantasia, principalmente, é um estilo e um... Né, de livros e filmes que te tira da realidade. Como eu moro no Rio, eu saio na rua e às vezes eu vejo... Poxa, um monte de coisa que eu não deveria ter visto e assalto, não sei das quantas. E eu quero, quando chegar em casa, ele abrir um livro, ou jogar um jogo, ou ver um filme, que me tire essa realidade, entendeu? Mesmo que fosse longe, um pouquinho perto, tem vários tipos de fantasias, mas... Eu acho que fantasia é basicamente isso, é algo que leva você para outro lugar. Como todos os livros, mas fantasia te tira do seu mundo e te coloca em outro que você adoraria estar. Fantasia, para mim, é quando eu tava na aula de matemática, ou na história... E aí eu olhava pra professora e ficava, poxa, ela bem que podia ser um ogro, isso aqui podia ser uma floresta. Né? Porque eu... Mas isso é algum fetiche ou alguma coisa assim? Não. Era falta de atenção mesmo. Ah, tá. E a famosa conhecida como dislexia. Não, é DTH. DTH, a moda. Não, mas é isso aí. Não, não, mas na nossa época de... Ah, não. Você devia ser o quê? Bipolaridade? Não, na nossa época de criança era falta de vergonha na cara. É? Hoje é, poxa, criança teve um problema. É verdade. Tirou nota baixa, tadinha, vamos levar pra psicóloga. Tirou nota baixa, vamos cortar a televisão. A noite toda jogando World of Warcraft, não, tem problema de aprendizagem. Mas eu acho que todo autor de fantasia tem um problema, né? Tem um probleminha? Eu olhava pra minha professora de matemática, eu tinha vontade de tirar a pele do rosto dela. Oxi, por quê? Pô, ela simplesmente me detestava. E eu não, eu sou um bom menino. Não, você é um cara exemplar, cara. A gente já sabe. Mas vocês não são nerds. Hoje eu sou um nerd que não gosta de matemática. Ah, não, mas tem tipo diferente. O nerd hoje em dia, eu acho que tem um nerd e tem um maluco. Nerd. Nós somos nerds. Você é maluco. Exatamente. Ó, as pessoas que estão achando que a gente vai ofender, que a gente não conhece, porque a gente conhece ela, tá? Por isso que a gente ofendeu. É só por isso. Não, não conheço não, mas também faço questão. Não, quem não conhece a gente trata bem, porque... Não, que não imagina. A gente fala assim porque os ouvintes do Jurassic Cast, enfim, né? A gente toda, a gente se trata como uma grande família. Então... Isso. É mãe de E ela é noiva do Miote, então pronto. Pronto. Então... Ela é família mesmo. É prima, então pronto, né? Aí ela também tá zoando, né, trolando a gente. Mesmo. Mas então, fantasia eu acho que é bem isso mesmo, assim, é um mundo que não é o nosso. Então, isso pode ser aplicado a qualquer tipo de fantasia. Por exemplo, a gente tem fantasia medieval, que é o Senhor dos Anéis, por exemplo, a Guerra dos Tronos, Lerúlia, exatamente. No caso da caçadora também é fantasia, assim. No caso ela falou que é comédia, mas tem aquele toque do personagem do horror, o vampiro, né? Então, assim, fantasia de horror, é o vampiro, é... Inclusive a própria ficção científica muitas vezes também é considerada como fantasia, gênero de fantasia. Naves espaciais, hoje, qual é a realidade? Nós não temos, né? A ficção científica passa a ser uma fantasia também. O próprio Star Wars é considerado uma fantasia espacial. Sim, né? Sim, é diferente. Não é? Gênero, pô, você, né? Tem o que no Star Wars? Você tem o Cavaleiro Jedi, que é o quê? Que seria um cavaleiro medieval. Exatamente, né? Entendeu? Ou um mago, por exemplo, que ele tem os poderes, mexe com a força, né? As pessoas se prendem muito e elas gostam, e o que seduz mesmo, essa coisa de espada, de capa, e de princesa em perigo, e de mago esquisito, e dragão. Dragão, bicho. Eu não gosto de dragão, né? Dragão, que eu me refiro, não é mulher feia. Aquele lagarto que voa. Isso. Que, infelizmente, eu acho que eu nunca vi. Não cheguei ainda na parte. Eu nunca vi um dragão. Eu também nunca vi um dragão. Vi um dragão alguns. Não. Eu nunca vi uma obra assim que realmente trouxesse esse tema de dragão, essa cultura, de uma maneira boa. Assim, de uma maneira bacana mesmo. Acho que, pelo menos, eu não sei de vocês, se vocês já chegaram a ler alguma coisa nesse sentido. Bom, no livro que eu escrevi no Quem Precisa de Heróis, ela tem um imenso dragão vermelho voador de fogo. Olha só aí, tá vendo? Que é, despertou o lado maternal dela. Que ela cuida despertou. Com carinho, ele só tem 15 metros, destrói uma cidade. Ela fala, coisa boba da mamãe. Pessoas normais. Que coisa. Legal. Pô, bacana, né? É um tema que corriqueiramente é colocado, mas muitas vezes é colocado de forma equivocada. Né? Tem o Eragon também, né? Ele falou de uma maneira legal, cara. É, porque é uma dragão, né, cara? O Eragon, pô. O Eragon é um dragão de voz sexy. Então... É. Eu queria ter um dragão com aquela voz, cara. Eu adorei. Quando eu fui ver o filme na época, eu virei pra minha mulher e falei assim, Márcia, fala o quê? Por que você fala desse jeito comigo? Meu dragão ia falar tudo assim. Eragon, vamos embora. Tô louco, né? Horrível, né, cara? Mas enfim, eu acho que a gente pode falar que o início da fantasia, pelo menos na literatura, que, para quem não sabe, veio antes do cinema. Odisseia, né, do Ulisses, é uma grande fantasia. E aí surgiram vários autores com, praticamente assim, nós temos um... Que todo nerd, né, todo amante dessas obras, ele traz sempre a referência do Robert E. Howard, né, que é o... Criador do Conan. Poxa, o cara que infelizmente teve uma morte prematura, que se matou, né? Ele era muito ligado na mãe. E a mãe dele ficou muito doente e tal. E morreu. E ele tava ali acompanhando. E no dia que ela morreu ele não aguentou e se matou, cara. Se matou. Mas ele se foi, não foi dessa pra melhor. Não, mas ele já tinha umas coisas meio malucas. Ele disse que cara, quando... pra criar um cara de tanguinho, fortão, com uma espada, que sai matando metade do país fantástico, o cara tem que ter algum problema, né? Mas ele dizia que quando ele estava escrevendo as histórias do Conan, imaginava que o Conan estava atrás dele, segurando um machado, meio que ameaçando ele para terminar o livro. Assim. Olha, então já, você vê que já não era um cara muito legal das ideias. Né? Mas enfim, ele criou toda essa temática. Ele trouxe esse gênero pro mundo, porque ele publicava as historinhas dele, as histórias dele eram publicadas em capítulos e tudo, num jornal. Uma coisa nesse sentido, e as pessoas começaram a gostar. E esse gênero de capa e espada, que é o que a gente fala, que a gente está trazendo hoje, espada e fantasia. Espada e fantasia, né? Mas ele começou a trazer isso para a cultura mundial. Lá ele criou o personagem do Conan, onde ele se envolvia com criaturas místicas, com magos, e enfim, surgiu aonde nós estamos. Qual é o grande best-seller hoje que está aí na Livraria Cultura, aí, a vontade para se comprar e que está vendendo hoje? É o próprio Guerra dos Tronos. Sim. Que é uma fantasia medieval. Assim, você tem um universo que é um universo medieval, mas é uma terra que a gente nunca ouviu falar. Já existiram dragões nessa terra, eles conversam, falam sobre isso, falam sobre magia. Tem a muralha, que ninguém sabe o que tem além da muralha, enfim... Tá na moda, né, cara? A fantasia... Acho que a fantasia, Bruno, a fantasia nunca sai de moda. A grande verdade é essa. Ela vive de momentos, não é verdade? Não sei se... Eu concordo. Eu acho que hoje ainda a fantasia tá? No ápice, sempre tem um livro de fantasia, autores brasileiros, estrangeiros, sempre tem um livro de fantasia pra você ver qualquer estilo que você procurar, tem lá. Eu acho que a gente tá vivendo uma época muito boa pra tanto livro, filme, jogo de fantasia, qualquer coisa lá na fantasia, sempre tem, você sempre vai achar, nunca falta. A fantasia tem muitos estilos, né? Uma hora, sei lá, uma hora é a onda do vampiro que brilha, na outra hora é a onda dos... A Batalha do Apocalipse, Senhor dos Anéis, Harry Potter. Agora entrou na moda dos anjos, então assim, sempre vai ter. Não que os anjos pra mim sejam fantasia, mas do jeito que eles retratam, são. Sim, isso é um assunto que já exige, né? Pois é. E transpõe pra história. E temos outros gêneros, por assim dizer, que se propõem a fazer o mesmo tipo de coisa, mas de uma maneira um pouco diferente. Como, por exemplo, Stephen King. Stephen King, que é um autor conhecidíssimo do mundo inteiro. O cara praticamente hoje em dia faz livro pra Hollywood, ele é como se fosse um roteiro, né? Eu acho que daqui a pouco ele vai começar a lançar roteiro, ele vai lançar livro. O bacana que eu acho do Stephen King é que ele consegue realmente fazer você pensar que você tá lá e tá assistindo o cara perder a perna, porque é tão angustiante. Ele descreve tão bem os ossos, os nervos, é fantástico, é tão sádico, né? É tão legal isso. Tô preocupado aqui. Recolhe a espada aí, ô. Olha só que menino mais saudável. Todo mundo é um pouco sádico. Todo mundo gosta de ver um pouco de sangue. Pô, isso é óbvio, né? Senão eu não faria tanto sucesso assim, na verdade. Eu tenho um amigo meu, cara, que uma vez na aula de biologia, o professor foi tirar sangue ali pra ver qual era a tipagem sanguínea, tava explicando. E, pô, ele não aguentou, cara, desmaiou no meio da sala, bicho. Então nem todo mundo gosta de ver sangue. Eu sei, eu sei. Eu já tive experiência. Não eu, mas eu já sofri um acidente e o pessoal queria ficar lá. Aí tu se amarrou, né? Eu lembro que eu saí do mar. Olha minha perna! Eu fui atingido por uma prancha, cara, aqui no olho, aqui, no supercílio. Eu olhei assim, caraca, cara, eu tô sangrando muito. Que maneiro! Que foda! Aí pô, chegou minha mãe e meu pai, cara, todo mundo desesperado. Pô, meu pai começou a ficar branco. Desmaiou, cara. Não me levou pro hospital. Mas isso, por favor, se vai ver por isso. Vai ver por isso, você ficou assim, né, cara? Vai ver por isso, você ficou assim. Cara, sabe uma coisa que eu adoro com gênero de fantasia? O quanto que os personagens principais geralmente são machos, né? Porque, olha só. Você gosta de macho, é isso? Não. Não transfira, meu amigo. Ah, tá. A Freud já dizia, não transfira. Não, mas eu acho legal uma coisa assim, por exemplo, que rola muito, né? O cara leva um talho na barriga. Ele tá praticamente com as tripas dele saindo, ele tá segurando com a mão. Aí o que que ele faz? Ele vai pro chocolate? Não, ele pega a pólvora, põe e toca fogo. Olha que bacana. E, né, e ele faz assim. E acabou! Né? Cara, eu acho tão legal isso. Eu acho tão maneiro. Eu queria ser assim, eu quebrei uma vez no osso, eu não fui assim, não. Doeu, né? Eu fiz um escândalo, eu chorava pra mim. Aí o cara aí, bota fogo no cara. Tô pronto. Aí sai e mata todo mundo. Sobre o próprio Senhor dos Anéis, que a gente chegou a dar um destaque, afinal de contas é o que criou mais ou menos um grande mito da fantasia, né? Por exemplo, o RPG medieval inteiro se baseia inteiramente, apesar de serem que não, totalmente baseado na mitologia que não foi criada pelo Tolkien. Adquirida, foi assim, ele fez um amálgama, na verdade. Isso, ele pegou vários mitos celtas. Exatamente, ele pegou mitos celtas, vikings e que são os elfos. Isso, amarrou ele, tudo. Não é? E amarrou tudo e fez assim, beleza, agora eu vou vender. Inclusive, o próprio Rafael da Conta Bom aqui, ele tá falando sobre isso. O legal do Senhor dos Anéis é que ele é uma história sobre a Terra-média. Isso. Ele não é uma história sobre um personagem. O personagem tá ali como desculpa para se te falar daquele local. O Tolkien passa dois capítulos falando como são as folhas. Ah, é legal? É, mas poxa, bacana. Ele tá trazendo aquilo ali para montar o universo, para montar. Eu lembro quando eu li O Senhor dos Anéis a primeira vez, o que mais me fascinou foi o fato mesmo, por exemplo, de você... Poxa, tá lendo aquilo ali, aquele mundo tá se fazendo na sua cabeça, aquele mundo tá se transformando na sua cabeça. Eu acho isso fascinante, porque nós os oitentistas, praticamente, noventistas, né, que somos... viemos dessas décadas, nós estamos muito acostumados com o audiovisual. E nós temos que pensar que Senhor dos Anéis foi finalizado, se não me falha a memória, em 1945-50, uma coisa assim. Quer dizer, tinha acabado de acabar a Segunda Guerra Mundial. E aí ele foi e finalizou o terceiro livro. E aí ele trouxe todas essas questões, desses assuntos maravilhosos, juntou e formou o que hoje nós conhecemos como Senhor dos Anéis, que é uma obra fantástica. O Senhor dos Anéis... eu achei tão incrível o modo que ele descreveu, que simplesmente se você pegar alguém daqui, dessa sala, e perguntar pra alguém da Rússia, todo mundo vai ter a mesma opinião sobre o Senhor dos Anéis no quesito de cenário e tudo mais, porque ele escreve tão tão detalhe. Eu lembro quando eu cheguei na parte do Gandalf, do cachimbo dele, ele demorou tanto tempo pra descrever o cachimbo que eu senti o cheiro do cachimbo do Gandalf. Não, eu tô falando sério. Pera aí, bicho. Tu tava fumando também. Cara, eu te falo. Não, mas é sério. Você imagina tudo exatamente como ele escreveu. Não tem espaço pro leitor. Eu tô zoando, mas é verdade. A descrição dele é impressionante mesmo. Uma coisa que a gente não encontra tão presente no Martin, né? Por exemplo, no Guerra dos Tronos. O Martin, apesar dele ter criado um mundo completo, né? Você tem completa noção do que é o mundo dele e tudo. Se você tirar os personagens e colocar no nosso mundo, tirando a parte dos dragões, porque é um tema muito mais político, né? A própria história é aquele negócio que você falou. A narrativa do Martin não gira em torno do local, né? Do cenário, mas sim em torno da política, né? A relação entre os personagens é muito mais importante do que o que está acontecendo naquela terra ali. Começa que o Martin escreve para adultos. Sim, para totalmente adultos. Totalmente adultos. Inclusive, alguém aqui já leu Guerra dos Tronos? Está lendo? Viu a série? Mas viu a série. Quem viu a série? Quem está lendo? Você sabe? Quer saber como é que acaba? No primeiro temporada? Conta aí. Posso contar? Não, faz isso não. É porque contaram para mim e me sacanearam. Não, faz isso. Sacanear alguém. Inclusive, quem contou tá na plateia. Cadê? Tá no escuro, né, safado? Foi ele que estragou o livro pra mim. Não, mas assim, a descrição dele, inclusive de momentos íntimos. Rapaz, pô, vou te falar, eu tava vendo. Você gostou? Fala que você gostou. Cara, a minha avó passou. A avó passou em frente à televisão. E eu tive a impressão que tava vendo um filme pornô. Eu tô falando sério. Porque ela tava com uma cara tão chocada, eu não sabia o que falar com ela. Vó, é cultura. Fantasia! Eu vou estar lá falando disso. Eu vou pra Brasília falar disso. Vó, literatura. You shall not pass! Hoje, nós, por exemplo, eu vou fazer uma. Acho que a gente tá um pouco pequenininho. Eu vou cair. Por que não, né? Vai, cuidado pra não cair. A escada é aqui. Eu desço aqui. A escada é aqui. Qual o seu nome? Vitor, você vê de onde? Tá, onde você vê? Você vê de algum lugar? Da casa dele. Você mora onde? Na Asa Norte. Vitor, você conhece a internet? Cuidado com o que você vai perguntar, hein? Não, não vou falar nada. Vou perguntar. Estamos só nós dois de novo. Você conhece a internet? Você já pesquisou alguma coisa na internet? Já. Fala com a boca. A senhora é fã dele? Senhora é fã? Adorei, cara. Fala com a boca, bicho. Você tá uma boa, né, cara? Por que você acha que ele não tá falando, cara? Ele tá do lado da avó dele, bicho. Aí depois ele vai nesse outro anel, a avó fica indignada. Vai estudar, miserável. Olha só. Você já fez pesquisa na internet? Você já viu alguma coisa estranha na internet? Que tipo? Por exemplo, uma moça de biquíni? Fala, o que é isso? Ele tava com a cara de o que é isso? Você já viu uma moça de biquíni? Na internet você nunca fala com uma moça de biquíni. Que filtro que a senhora tá usando? Só na mãe não fala, só que filtro? Vai. Ah, você tava jogando um site de jogo e tinha que jogo que era? Você matava alguém nesse jogo, né? Então, olha, a primeira vez que fui matar alguém, falar pra vocês. Num jogo de videogame. Você matou alguém? Eu devia ter uns 15 anos, um videogame. Ah. Eu devia ter uns 15 anos, mais ou menos. Então, olha só. Você tá há quantos anos, Vitor? 12 anos. Legal. Obrigado. Os Espero não ter te traumatizado. Olha só. Não, imagina. Criança com 12 anos. Olha só. Com 12 anos ele já viu uma moça de biquíni, que ele falou ali. Peraí, vó. Uma moça de biquíni. Vó, ele é psicólogo, tá? Se depois precisar tratar, obrigado, pega o cartão dele. Obrigado por ter destruído minha carreira. Traumas infantis, eu mesmo crio, eu mesmo trato. Tipo vírus, né? Isso. Não dizem que as empresas de vírus criam os vírus? É, criam os vírus pra criar. Então, olha certo. Só. Voltamos, senão a gente dispersa. É, o gênero fantasia hoje. O Martin, ele traz assuntos pesados? Pra caramba. Pra caramba. É bem cru o negócio. Muito. Né? É, já o Tolkien, que vem da década de 50, meu amigo, o máximo de erotização que tinha na década de 50 era isso aqui. Uma caneta. Se você saísse na praia com isso aqui, você era preso por um atentado violento por dor. Mas então sacanagem não, é sério. Né? Era desse jeito naquela época. Agora, hoje em dia, você vê um rapazinho de 12 anos que foi entrar num site extremamente inocente sobre jogos de videogame e viu uma moça de biquíni. Eu não perguntei se ele viu alguém pelado, porque senão a dele tá tudo vendada. Né? Oh, brincadeira. Mas provavelmente, ele já deve ter esbarrado em um site desse tipo. Porque todo mundo esbarra. Não, inclusive o Tolkien, o próprio Hobbit, que foi o que deu origem ao Senhor dos Anéis, praticamente. Ele só escreveu o Senhor dos Anéis porque ele escreveu o Hobbit. É, o próprio Hobbit é considerado um livro infantil. Eu li o Hobbit e eu vou falar que eu não gostei. Porque é um livro infantil. Você leu com quantos anos? 20. Pois é. Se ele lê com 12 anos, ele vai se amarrar. Eu, será? Eu acho. Aí que tá a questão da data. Cara, mas aí que tá, entra a questão da fantasia. A questão da fantasia, entendeu? É, o Hobbit, ele é um livro que tem dragão, cara. O grande inimigo do livro do Hobbit é o dragão. Isso fascina, cara. E o dragão do Hobbit é melhor do que todos os dragões do Eragon. Mas com será? Olha, pessoal, olha só, isso aqui a gente esqueceu de falar, Bruno. Mas olha só, isso aqui é uma conversa entre amigos. Isso, vocês podem falar também. Vocês levantem a mão aí, gritem, se vocês quiserem dar alguma opinião. Vitor jogou ali, valeu. Eu vou conversar com a tua avó no final, não pergunta, tá? Vou falar pra ela não. Não vai botar de castigo, hein? Não bota de castigo, por favor. Eu perguntei. Pode entrar, por favor, senta aqui. Gente, não paga nada, pode entrar. Pode entrar. Tranquilo. Vamos conversar aí. Senhor dos Anéis e tal. O cara não, valeu. Não, vamos embora. Senhor dos Anéis não gosta não. Você tá procurando banheiro, entrei. O Hobbit é muito maneiro, cara. É maneiro. Eu gostei mais do Hobbit. Quem acha o Hobbit maneiro aí? Olha, aí, três pessoas levantaram a mão. O certo, então, somos nós, que somos a maioria que levantamos a mão. Então... Quem leu o Hobbit... O que você acha, cara? Quem gostou do Hobbit? Aí, todo mundo que leu, cara. O Hobbit é bom. Não somente pra cara, também. É uma questão que nem você falou. É uma outra visão, uma outra época. Mas se você realmente, você é ligado no gênero fantasia, você transporta isso pra cá tranquilamente. Assim, eu acho o seguinte, o Hobbit, cara, ele é meio galhofa, entendeu? Ele é meio galhofa, aquele negócio dos anões ali e tal, é meio galhofa, né? Mas é maneiro. Pô, é mais divertido, pra minha opinião, é mais divertido que o Senhor dos Anéis. O livro, você passa, você não vê passar o livro, cara. O Senhor dos Anéis, você dorme lendo, cara. Impressionante. Desculpa que gosto de Senhor dos Anéis. Você dorme lendo. Mas, porra. Cidadão, cara, o cara com dislexia é uma desgrama. Bom, mas vamos falar então do Harry Potter, que eu acho que é maneiro também. Quem gosta aí do Harry Potter? Mulheres e crianças, né? Qual foi o maior não te vi, cara? Debaixo do plástico. Então, vou fazer uma pergunta aqui. Vai lá. Então, vem cá. Vocês gostam de Harry Potter? Eu gosto porque eu levantei. Eu vi, você levantou. Não. E quem é que gosta? Só você? Tá bom. Vamos fazer assim. Por que é bom Harry Potter? Harry Potter. Porque sim. Eu não tinha um bilhete, Titi, na época da minha infância. Porque sim. Aí eu vi. Não, mas Harry Potter é legal. Todo mundo conhece a história. É um bruxinho que não sabia que era bruxinho. Descobre um mundo totalmente mágico. É sequestrado, ou é levado por um gigante para o mundo mágico e começa a conhecer um monte de coisa. Ele é o Chosen One. Não, eu acho que sabe mais massa da Harry Potter. Ele é o tiozinho mais frouxo que existe, cara. Porque ele não faz nada. ele, os três primeiros livros que eu, né, que eu acho que não, eu não li, mas eu lembro dos filmes, ele ganha tudo na cagada, você percebeu? É, mas esse cara, eu acho que essa é a graça, porque também ele é um moleque, né? Ele não dá pra ele fazer muita coisa também. Pois é. Afinal de contas, primeiro ano ele aprende pouca coisa, o máximo que ele faz é acender a varinha e só, né? Mas enfim, é um fenômeno de vendas e hoje tá se encaminhando pro seu último capítulo do filme, né? Vai estrear agora. Julho, agosto, sei lá, uma coisa assim. Em julho. Dia 15 de julho? 15 de julho. É, informações privilegiadas: 15 de julho, o cinema Harry Potter 3D. You shall not pass! Viviane, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Pergunte. Você quer dizer, pra ela. O que te levou a escrever o teu livro? Qual foi a tua inspiração? Fala. Primeiro ou segundo? O primeiro. O que me inspirou a fazer esse livro é porque é o seguinte, eu ia fazer um trabalho de exposição, porque eu me formei em artes plásticas, e aí a gente fez uma fotonovela na época, uma fotonovela de uma menina escapando, eram 4 páginas, era uma menina fugindo de uns perseguidores vestidos de preto, e aí chegavam os heróis e falaram, não, nós estamos aqui para te salvar, então nas páginas seguintes eles estavam batendo nos bandidos, e no final a menina, nossa, não sei como agradecer, aí mata todo mundo, filho. Ela mata todo mundo. E aí o pessoal, nossa, hilário! Você que escreveu. É, no caso a gente fez a fotonovela, tinha escrito o roteiro todo. E aí o povo falou assim, nossa, mas que legal, dava pra fazer uma história com isso. E a minha professora me incentivou a escrever. E aí eu fui escrevendo, deu 400 páginas. E assim, as primeiras páginas que eu escrevi desse livro, eu mandei pra uma amiga minha ler. Sabe como é que é amigo, né? Eles falam assim, nossa, adorei. Não. Ótimo. Não, ótimo. Nossa, nunca lhe dado tão bom. Nossa, minha amiga, não. Na hora que ela pegou, mandei pra ela ler. Depois de uma semana, mandou e-mail e falou assim, pelo amor de Deus, não faz mais isso, não. Que isso? Olha, sério? Olha, se eu disser exatamente o que eu achei do seu livro, você nunca mais vai escrever nem resenha. Ah, você vai se matar. Aí eu fiquei chocada. Aí eu falei, não, de boa. Tá, eu sei que você fez isso pro meu bem. Ela falou, não, pro meu também. Eu fiz isso pro meu próprio bem. Eu falei, não, então tá, né? Aí o que eu fiz? Eu já tinha escrito até a página 70, né, do livro. Nossa. Aí eu falei, não, de boa. Eu peguei a primeira página, paguei tudo e comecei a reescrever a história. Aí eu mandei um e-mail pra ela. Então, tem como você ler de novo? Ela, ah, não. Eu tenho mais coisa pra fazer. Eu falei, não, só um pouquinho. Se ele... Olha, vamos fazer o seguinte, se as 20 primeiras páginas estiver ruim, eu desisto de ser escritora, prometo. Aí ela, ai, não sei, eu tenho tanta coisa pra fazer. Lê, miserável! Aí eu fiquei insistindo. Ela, não, tá, manda logo isso, mas eu não te digo quando eu vou terminar, não. Eu, tá bom. Aí eu mandei as 80 páginas pra ela. No dia seguinte, ela mandou um e-mail. Cadê o resto? Foi. Você gostou? Ai, meu Deus, eu me amarrei! Porque eu criei uma comédia. Um universo medieval cômico. Então, tinha dragão, o dragão é cômico, os bandidos são cômicos, o vilão, ele é poderoso, é lindo, ele fala, não, vou conquistar o mundo vestindo uma roupa Armani, né, ele assim, então eu criei um universo cômico, e eu vi que eu nunca tinha lido um livro de medieval cômico. Olha, eu vou te falar a verdade, como que eu vou falar desse livro? Nem eu. Parabéns, muito original, de verdade. Obrigada, aí foi. Depois disso eu escrevi o livro, vendi bastante, todo mundo mandava e-mail, nossa, eu ri demais daquela parte, a gente escrevia a parte, eu sei, eu escrevi. Foi eu que fiz, inclusive. Eles copiam, inclusive, o parágrafo. É, nossa, eu não tinha nem pensado parabéns. Nisso. Parabéns, eu acho legal. Agora você escreve o seu. Não, mas eu me divirto, tá? Eu tô brincando, eu me divirto. Quando as pessoas falam, ah, adorei aquela parte, não. E o caçador aí? Você entrou na onda do vampiro purpurina, minha? É, então... O que te deu, mulher, pra escrever um livro assim? É porque é o seguinte, tava muito dinheiro, na onda de Crepúsculo, pior que não foi. Dinheiro! Pior que não foi. Eu sei tanto. Porque na época... Primeiro porque livro não dava dinheiro. Eu sinto muito isso pra você. Fala isso pro Jorge Márcio. É, não dava dinheiro. Tô falando mentira. Não dava dinheiro. Não, fala eu tô falando pra você. Fala isso pro Márcio. Não dá. Não, tô falando ele que já tá aqui. Não dá. É, não, eu tô falando pro Márcio. Paulo Coelho, né? Paulo Coelho. Claro que dá. Então, só que... Eu tenho DTH. O que eu tava falando? Você tava falando do caçador. Do eu também sei o então, obrigada. Então... Viu? É um problema crônico. Você é psicólogo, né? Sou. Querido. Ai, que bom. Então você me entende. Acho. Não, não entendo. Ai, então, droga. Obrigado. Preciso encontrar um mais competente. encontram mais com o Benedito. Vocês encontram mais com o Benedito. Então, é... Toma! Toma! Não quero ouvir. Então, mas e o Caçador? Tá, o Caçador tava na época de Crepúsculo, né? Mas você leu o Crepúsculo? Eu li, é porque é o seguinte, minhas amigas só sentavam o pau. E eu queria participar da história, da conversa, e não podia. Eu não tinha lido. Eu também queria sentar o pau. Claro. Então, ali. Aconteceu isso muito com o Crepúsculo, né? Hã? Aconteceu isso muito com o Crepúsculo. Crepúsculo, ele foi um livro extremamente criticado por uma porrada de gente que não lê. É verdade. Aí eu falei, não tem graça de criticar... Mas eu só sabia que ele brilhava. Olha. Mas fora isso, eu não sabia. Eu falei, não, então vou ler. Ali o primeiro, quase larguei 8 vezes. Tava muito difícil. Não, você quase largou 8 vezes, porque você largou 7, é isso? Não, eu quase larguei 8 vezes. Larguei 7, largar, pegar de volta. Uhum. Na oitava, eu falei, não, eu vou até o final. Acabou, deixa eu falar. E eu li, mas assim, não tô criticando quem gosta. Mas eu achei que foi um sucesso muito grande o tom de um livro que eu achei que me acrescentava muita coisa. Tava muito nessa onda, aí eu falei assim, poxa. E eu fiquei pensando, eu gosto muito dos livros da Anne Rice, que é, escreveu Entrevista com o Vampiro, né? Na verdade, é uma série, né? Entrevista com o Vampiro, como é que é? A Rainha dos Condenados. A Rainha dos Condenados, tem muitos livros. No cinema acabou na Rainha dos Condenados. Devia ter acabado na Entrevista com o Vampiro. Foi tão bom. Mas não tem nada a ver com o livro, Rainha dos Condenados não tem nada a ver com o livro. Então já tinha ouvido falar. Então, aí tem toda a série, já tem que ter toda a série. E eu fiquei pensando, nossa, tem o Drácula, nossa, como os vampiros transformam, né? As pessoas transformam. Eu falei assim, ai, poxa, tem tanto clichê. E eu gosto muito de brincar com os clichês, que foi o que eu fiz com o primeiro livro, né? Que, no caso, eu fiz clichê com o herói, fiz clichê com o dragão. Eu disse, não, todo dragão tem que cuspir fogo. Aí o cara, e o dragão da água? E, pô, e agora? Ficava olhando pro outro, e agora? O dragão da água cospe. Só pode ser água, né? Ah, então o quê? Morrer afogado? Sabe? E eles ficavam discutindo, ah, então não tenho medo do dragão da água. Nossa, fogo molhado. E aí a gente ficava... Eu fiquei pensando assim, poxa, eu podia escrever um livro com esses clichês. Então eu peguei um livro, a minha personagem, por exemplo, ela não é adolescente, que os clichês dos livros de hoje em dia é, a menina é adolescente, vai pra faculdade, vai pra escola. Mônica. Ela é antissocial. Virou mangá. E a menina é antissocial, né? Aquela coisa. E ela conhece um cara bonito, misterioso, que fica lá na dele. E aí começa um romance entre os dois. No meu livro, a minha personagem, ela tem 30 anos, está disfarçada de adolescente, né? Como? E ela, olha, ela tem a mesma cara que eu. Quantos anos você me dá? 18. Olha só, pessoal, vou fazer uma pausa na conversa. 30? Olha só, uma coisa meio Scrubs, olha só. Olha que momento trágico. Se ele fala errado, tanto pra mais quanto pra menos, ele tá ferrado. Por isso que o máximo que eu posso chegar é 30. Não, mas aí você ofende. Não, porque ela falou que... Toda mulher, bicho, é 5 anos a menos. Porque ela falou 30 pra... Entendeu? 22. Eu tenho um filho de 12 que vai fazer 13 terça-feira. Aí você teria que ter tido um filho. Gente, matemática não é nosso forte, vambora. Então, que mas... Caçador! Então, eu tenho 31, tá? Caramba. Não parece. Então, o cabelo branco tá... Pois é, não, mas esse aqui é natural mesmo, de resistência. Então, só que aí no caso da caçadora, ela vai e ela tem essa cara de adolescente. Ela fala, não, vou lá caçar o vampiro. E aí ela olha um cara pálido no canto, com um cara de delineador, né? Passou muito delineador, é passou panqueque. Ela falou assim, ou é emo, ou é roqueiro, ou é o vampiro que eu tô caçando. Ela chegou lá e falou, eu sei quem você é. Estudante de medicina? Ela falou, não, tinha que ser, né? Estudante de medicina. Ah, não, você é um vampiro, eu vim aqui pra te caçar. Ele, ah, tá. Não, não, de bom, então a gente se encontra mais tarde, tá? Então ele sacaneia o livro inteiro. Fala, e aí, como é que você vai me matar hoje? Ela, ah, eu não sei, pensei em usar uma estaca. Ele, ah, você quer que eu encoste aqui na cadeira enquanto você fica estaca no meu coração, né? Ela, ah, eu podia usar água benta. Ele, não, mas a água benta vai derreter esse meu rostinho lindo. Você não vai querer fazer isso. E na escola, ele tem fã-clube. Né? Tem o fã-clube do vampiro. É tipo aquele assim, super-heróis do filme, mas diferente, né? Que pega todos esses... É, pega todos os clichês possíveis de vampiro, que ela ainda fica. Mas você brilha, ele, ai, pelo amor de Deus, você não é daquelas meninas que gostam do Crepúsculo, né? Ela, eu não, imagina, eu só tô fazendo uma pesquisa. Aí ele bota livro fogo nos livros dela, sabe? Então ele fica assim... Agora eu queria fazer uma pergunta. Vampiro, cara, por que que tá tão na moda esse vampiro, cara? Cara, é que eu acho que é um pouco daquilo que a gente tá falando. As coisas são cíclicas, entendeu? Daqui a pouco vem os lobisomens. Sacou? Daqui a pouco vem o monstro de Frankenstein. Assim, mas por que que o vampiro fascina tanto? Alguém aqui gosta de vampiro? Tem alguma coisa pra... Não, alguém aqui gosta de vampiro. É, vampiro de verdade. O Drácula, pô, o Drácula do Bram Stoker é maneiro pra caramba. Agora, Drácula, eu queria... Drácula do Bram Stoker é um vampiro. É um vampiro, cara. Aquilo é um vampiro. Fala, qual é teu nome? Felipe. Vem de onde, Felipe? Ih, cara! Ai, que susto! Ai, tu não veio só pra isso aqui, não, né? Não. Legal. Mas peraí, deixa eu só fazer uma pergunta. Alguém aqui veio de fora? De fora de Brasília. Não, mas veio só por causa dessa palestra. Não, tirando você. Escutou o podcast e veio. Ué, eu prometi que eu ia dar um beijo na boca. Se quiser, eu... Bruno! Antes de você resolver os seus clichês sexuais, vamos falar aqui. Vai lá, Felipe, manda ver. Ah, deixa eu ver. É aquela ideia mística, né, de um ser que se resguarda, né? Que eu, tive, eu realmente não gosto das novidades de vampiro. Né? Eu gosto do Drácula, do Nosferatu, né? O vampiro clássico... O inferno, aquele bicho tinhoso, né? Aquele, pô, aquela desgraça, você gosta. Cramunhão, né? Cramunhão, realmente. Mas, pô, esse que é o vampiro maneiro, cara. Mas ele ainda tem essa diferença, né? Do Drácula pro Nosferatu, né? O Nosferatu era algo mais taciturno, mais animalesco, né? Isso. O Drácula já é algo mais, né, elegante, sedutor, né? Então... Mas mesmo assim, o Drácula, cara, do Bram Stoker... Ele é sedutor, ele é um vampiro conquistador, mas ele quer, cara, sugar seu sangue, é só o que ele quer. A ideia dele de conquista é que depois de te conquistar, eu vou te chupar, é isso. Entendeu? Bonito, né, cara? Ué, mas é chupar, cara, você vai fazer o quê, cara? Eu não tenho culpa, o cara que escreveu falou que o vampiro chupa sangue. Beleza. É isso. Você tá falando? Já deu, cara. O bicho tá constrangido pra caramba, velho. Você tem rompeu ele umas 30 vezes. Não, eu tô conversando. Valeu, obrigado. Bom, então, só pra finalizar, o Caçadora tá à venda aí, já ainda tá na primeira edição? Já chegou? Eu acredito que ainda tá na primeira. Ainda tá na primeira, então, gente, por favor, quem gosta de vampiro, tem aqui na Livraria Cultura. Quem gosta de comédia também. Quem gosta de comédia. Quem gosta de vampiro galhofa, leia o Caçadora. Olha, que é, ó, brasileirice, cara. É uma autora brasileira. Assim, você não nasceu aqui, mas está morando aqui, então pode se considerar brasileira. Escreveu aqui, né? Escreveu aqui, então um livro brasileiro. Livro brasileiro. E o Lerulia? Então, de onde que surgiu o Lerulia? Então. Obviamente alguém deve ter passado na mesma situação que eu. Vocês sabem quando vocês estão com 16 anos, 17, no terceiro ano, e vocês não têm uma mínima noção do que vocês vão fazer na vida? Alguém já passou por isso? É, todo mundo, né? É, hoje eu passei assim. Por isso semana passada. Isso. É. Vocês estão bem, não? Quando eu fazia o terceiro ano, todos os meus amigos, dois, três, porque eu não tinha muito amigo, mas todos os meus amigos, Normal. Sabia exatamente o que eles queriam fazer. Minha irmã sabia o que queria fazer. Então eu ficava extremamente frustrado, porque eu me sentia um vagabundo. Aí o que acontece? Quase que fui reprovado. Eu só não fui reprovado porque me ajudaram. No último mês eu fico com meio de média em matemática. Então eu tive que trabalhar a minha interpretação. Mas depois eu fui vender, eu fui fazer venda, fui tentar ser ator, que foi... Pior experiência da minha vida. Não, peraí. Como é que é? Então não. Como é que foi isso aqui? Você quer ver o conte? Por favor. Rede Globo, vai. Adoro constrangimento. Então, foi assim. Você foi na Malhação, no teste da Malhação. Então, cara, ó. Apareci. Fui, né? Fui, caraca! Acertei, bicho! Não, olha só. O cara quer de beat pra um bando de gente. Não, não. Fez teste pra avaliação. Olha, presta atenção. Eu fiz a Academia Nacional de Atores aqui em Botafogo. É, mas eu terminei, quase terminei. Quando eu tava pra terminar, eu fui numa entrevista. Não era pra avaliação. Sim, sim. O cara falou, poxa, eu gostei de você, você poderia fazer um teste de avaliação. Eu falei, bacana, legal. Sendo que eu era merda, né? Desculpa, mas eu era merda. E ele falou assim, o sofá é ali. Aí ele falou assim, que isso, cara? Tem que ver isso aqui. Eu não sei o que é isso. Mas ele falou assim, o cara falou assim, então, eu tenho uma câmera, eu moro no recreio, você vai lá tirar umas fotos. Você tá de sacanagem. Juro. É sério isso? É sério. Uou, eu te falei brincadeira. Caraca, que merda. Olha lá, pode gravar aí. É sério. Não, mas isso é foi porra não, cara. Não, vai não, vai. É porque aí ele falou, pô, vamos fazer umas fotos. Eu falei, pô, não. Falei, pô, desculpa. Chamada de Crepúsculo? Você contou pra você? Já leu Crepúsculo? Todo, não é minha praia. Aí eu é porque eu era um inocente, cara. 16 anos. Era um cara inocente. Mas você comentou com alguém e alguém te tirou ninguém, da cabeça. Eu imaginei, pô, o cara vai lá, né? É. Pra tirar isso, foto, não precisa. Né? Tirar foto. Uhum. Então. Ele ia tirar outra coisa. Eu desisti dessa coisa, negócio. Eu desisti disso. Aí depois eu fiz computação gráfica, que envolve muita matemática, não sei como eu consegui o diploma do negócio. Enfim, chegando no meu livro. Eu ainda não sabia, depois de todos os anos, não sabia o que eu ia fazer. E quando eu estava estudando no terceiro ano, em vez de fazer prova e trabalho em matemática, física e química, eu fazia um mundo fictício. Que, na verdade, eu queria colocar no cinema. Porque eu sempre quis fazer cinema e nunca fiz. Mas esse mundo ficou tão grande que eu acabei, pô, fazer o quê? Não tô fazendo nada da vida, então eu vou fazer um livro. Foi assim, não, nunca fui escrever. Eu escrevia conto quando era na escola e que era proibido pelas freiras, porque eu estudava num colégio religioso, porque era muito sangue e tal. Então eu fiz o livro, fui escrevendo o livro e mostrando pro pessoal, pô, esse aqui é o meu livro e tal. E quando eu terminei, eu não tinha muita paciência, eu sou um cara muito inquieto. Então eu falei, eu não vou para a editora. Aí eu publiquei um site sob demanda, que você bota o livro lá e o site faz o livro para você e você vende de acordo com o necessário. Então, mas depois de uma semana no ar do livro, foi top de comentários do site, é clube de autores, é muito bom. Eu acho. Verdade, eu vi. Eu acho que hoje em dia, mais do que qualquer outra época, o autor deve se lançar. Eu não concordo com essa história de você lançou, então o livro não presta, mano. Se você lançou um livro e quer que ele seja lançado, você não vai procurar, não vai esperar 2 anos para a editora te lançar, porque a vida é curta, quem sabe ser atropelado na rua, de repente. Então, eu publiquei o livro, foi top de comentários, fiquei super feliz, e depois foi top de vendas do YouTube. Com isso, os top de vendas começaram a me mandar e-mail, e me mandar vários outros. Me adicionaram no Facebook, no Twitter, e falavam: você fez pacto com Satã. Você se acredita nisso? Acredito. Voz de sangue? Você fez? Como é que foi? Terrorizou. Como é que foi? Quanto é? Então, aí, isso foi muito legal, porque eles falaram: você anda das contas, porque deve ser do pessoal que fez o. Que lançou o livro lá também. E eles ficavam me acusando, isso trouxe muita gente pra minha página lá do Clube de Autores. E começou a vender muito. Polêmica. Exatamente. Cara, peraí, teu livro começou a vender muito porque o pessoal falou que você fez pra... Isso, cara. Mas isso vende pra caramba, cara. Esse negócio... Olha, galera, eu quero avisar que eu, Bruno, é o Miotti, sou satanista. Que isso, rapaz? Eu tenho 30 gramas. Mentira dessa aí. Nas costas. Mentira dessa. Vende muito, velho. Que isso, cara. Tô fora. Jurassic Cast, na verdade, é o contrário. Se você tocar o Jurassic Cast pra trás... Sem brincadeira, polêmica gera, né, vende muito. Nominos e satanismo. É isso aí. Então, o que eu fiz? Eu comecei a dar corda pro pessoal. Falei, pô, não fiz, cara, imagina, como que eu vou fazer pacto? Como é que faz? Não sabia como é que fazer. Eu passei a saber. Você ainda procurou saber como é que é. Vai que vende mais. Né? Aí depois, isso foi em outubro de 2010, setembro de 2010. Em novembro de 2010, Vem de novembro é o quê? Não, sério. Primeiro de novembro? Não, novembro é o quê? Outubro. Ah, tá. Em outubro? Gente, ele escreve, hein? Lembra que ele passou raspando. Lembra que ele passou raspando. 1,5 em matemática. Não, meio, cara. Meio. Meio em matemática. Desculpa, errei. Então. Então, aí você era satanista? É, então. Aí eu fiz o pacto, cara. Não, brincadeira. Em outubro eu mandei um e-mail pra Novo Século, que é a editora do livro, e perguntei como é que fazia, porque eu tava de saco cheio já, porque eu tava gastando muito dinheiro. Então eles falaram, manda o seu original pra lá, e quem sabe você pode, né, publicar pra gente. Aí eu imprimi todos os originais, o original, não sei quantas folhas, acho que foi o original, tinha 300 folhas, que era meio grande a letra. E botei uma caixa de papelão preta e botei um desenho, não lembro o que eu botei, o que foi. Mas acontece que 2 semanas depois o Novo Cérebro me ligou. Falou, pô, seu livro é muito bacana, vamos publicar. Aí eu falei, agora vou pensar que eu fiz pacto com o capeta. Porque eu me surpreendi muito, cara. Ai, que maneiro. Foi muito maneiro. Eu cheguei a falar assim. Eu vi meu amigo, se chama Vinícius, sim, sim. Né? Vinícius, pô, sabe, porque eu não tava acreditando, pensei que ele era trote. Eu falei, pô, daqui a pouco vão me ligar no Novo Cérebro e falar que meu livro foi recusado e tal. E eu cheguei a falar isso pro cara. E o cara ficou mudo. Aí eu fiquei mudo também, assim, exatamente. Aí vocês estão publicando. Aí eu falei, é sério? Ele falou, é sério, vamos publicar. Ficou bacana. Aí começou, isso foi em novembro. Outubro, novembro. E o livro lançou em maio. Dia 13, dia 13, sexta-feira 13 de maio. E não foi o meu. Olha, o satanismo aí. Eu não sabia. E você não tem pacto, não. Tem, não. Eu tô deixando o cara contradito, para mim. Não tô, não, cara. Não, cara, ela acabou de me informar aqui, 13 de maio é dia de Nossa Senhora. Viu? Eu sou abençoado. Eu abençoado, cara. Mas assim, eu queria dizer, gente, pra quem não sabe, o Dan, ele tem 22 anos, cara. E isso me irrita, porque eu não tenho barba. Mas o cara já escreveu o já livro. Fez uma roma, e já fez o pacto. Não, sério, nunca tarde, tá, não é? Você que quer virar satanista. Eu juro a vocês. Vida eterna! Vida eterna! Eu preferia ter bigode e barba do que. Eu prefiro esperar um pouquinho mais pra publicar e ter bigode e barba. Eu tô falando sério. Eu não tenho nada, eu tenho 22 anos, meus amigos estão todos barbados. Eu juro a vocês. Eu faria um pacto pra ter barba. Você já fez um pra ter um livro, cara? O próximo passo, tudo bem. Olha, essa é a história, que eu sou psicólogo, é verdade mesmo, eu sou registrado e tudo. Eu nunca vi uma coisa dessa. O cara, não, meu maior problema na vida é não ter pelos no corpo. Eu não tenho bigode, barba. Não tenho. Cara, isso é ótimo. O máximo que aparece é aquela... É, exatamente, verde, sabe? Verdículo. É o pacto, né? Chão Hulk, né? Efeitos colaterais. O pacto traz alguns efeitos colaterais. Né? Bom, mas, cara... Me conta a história do Pac ou do Lerulha, por favor. Então, você contou no começo, mas dá uma. É um rapaz, um ferreiro da Cidade dos Homens, que de repente a família dele é assassinada. E o legal do livro é que. É um livro de bem fantasia mesmo. Ele me lembrou muito, eu tô lendo. Inclusive, eu não tô lendo nada, mas eu acho legal. Eu tô lendo, e assim, é bem. Me lembra muito aquelas histórias tipo filme de Sessão da Tarde. Isso. Rapidão, peraí, gente. A Viviane vai precisar sair agora, ela tem outro compromisso. Isso. Então ela vai se despedir e aí ela vai. Então, de bom tchau. Né? Tchau, gente. Prazer estar aqui. Obrigado, gente. Depois a gente. Posta lá no meu Facebook quando você encontrar. Beleza. Ela vai embora porque ela não tem mais. Ela não tá gostando do papo, tá chato. Não, brincadeira, ela tinha que ela. Tchau, tchau. Tchau, Viviane. Obrigado. Você é uma história fechada. Ou você dá margem para ter continuações? Não, eu já escrevi o resumo de todos os 4 livros. São 4 livros. A patrologia. Entendi. Na verdade, o primeiro foi só um teste, só um prólogo da história toda. Porque eu pensei, pô, não vou escrever um livro de 1.600 páginas para me testarem. Então eu escrevi um livro médio, como se fosse um prólogo. É um prólogo mesmo, porque as coisas começam a acontecer com a gente. Pra fazer esse teste. Snowboa agora, hein, bicho? Só, se quiser dizer, eu vou comprar o primeiro combo, porque o que interessa é o segundo. Compre, meu amor. Compre, é maneiríssimo, é maneiríssimo, tô gostando pra caramba. Que bom, cara, eu também gosto, mas é a mesma coisa que falar do filho, né? Pô, o filho é muito legal. Ah, porque... Mas o pessoal tá gostando. Eu tô muito surpreso, cara. Tô aqui fazendo um evento legal, sabe? Em Brasília. Pô, depois, 2 meses atrás, a gente estava na Sala do Livro. Então, eu tô surpreso de tudo que tá acontecendo. Não esperava mesmo esse tipo de aceitação. Recebo vários e-mails, pô, muito legal, mulher, homem, sabe? Mulher e homem? É, eu pensei que liga pra homem, ligo pra homem, batalha, sangue, tá. Mas a mulher tá gostando, que é muito legal. Até por causa do twist que o livro dá no meio. A mulher tá. Não, não conta, gostando. Cara, não conta. É, não vou contar, mas. Vamos deixar, olha só, galera. Gostar, o cara, eu acho. O cara veio de fora pra apresentar o livro aí pra vocês. É um novo autor aí, a Novo Século tá apostando aí no lançamento. É, lembrando que a Novo Século tá com um projeto bem legal, são novos talentos da literatura brasileira, e tá apoiando, eu já conheço várias pessoas jovens que publicaram o livro pela Novo Século, novos talentos, estão aí no mercado por fazer o maior sucesso, é muito legal. Estão apoiando mesmo, sem medo, os novos autores, eu acho isso fantástico. Se não fosse por isso, provavelmente eu estaria ainda vendendo com os autores. Agora, eu posso te constranger um pouquinho, cara? Acho que eu mais! Estou da Capricho. Ah, e como é que foi isso, Dan? Quanto tempo, Dan, cara? Eu perguntei, cara, tu deixou? Agora cara, vai. Essa é ótima, conta aí. Então, porra, cara, isso é horrível. O bicho foi convidado, eu vou falar. Porque você não quer falar, mas eu vou falar. O bicho foi convidado pra ser colhido da Capricho. Não, mentira, pô, que isso, cara? Não é isso, não? Imagina, não, que isso, chamou de satanista, não tem problema não. Falou que é comida com o pai, meu, tá maluco? Não é, velho? Satanista não, eu sou satanista não, Capricho. Foi... Que isso, pô? Tá maluco? Foi mais um bate-papo, falando que o. Eu não entendi muito bem, na verdade. Mas falando que o Brasil precisa de um autor que saiba. Autor gato. Autor que saiba atender o público feminino. Eu não entendi, juro a vocês, cara, porque eu não. Eu respeito o Crepúsculo. Eu não gosto, mas eu respeito. Cara, como é que você respeita Crepúsculo? Eu respeito porque a mulher. Eu sigo com licença, obrigado, mas não quero não. Desculpa, obrigado, mas não quero não. Eu respeito Crepúsculo, dá licença. Eu acho que a mulher que fez o livro, provavelmente ela não deve ter feito pacto. Então, as coisas que ela fez. Ele é mormon, cara. Por que ela vai fazer pacto? As coisas que ela fez foi mérito dela, cara. Que nem é alguém que gosta de Restart aí, sério. Alguém sabe o que é Restart? Restart é o Crepúsculo do rock, né? Praticamente. Hã? Crepúsculo é o Restart do rock, né? É isso aí. Não. Inclusive brilha. Então, mas é uma coisa você respeitar, uma coisa você admirar o trabalho do cara. Eu respeito porque, pô, os caras batalharam. Eu sei que não é fácil. Publicar um livro não é fácil, é uma coisa chata. Se você publicar, se espera a editora falar que o seu livro não corresponde, tá. Eu respeito plenamente quem gosta de Crepúsculo, que é, cada um tem o gosto, ruim ou bom, sabe? Sim. Brincadeira também, tá? Eu não acho que quem tá... Pô, eu vou só te dar um... É mentira, te dar um esquema. Cara, você não entendeu o e-mail. Não, é... Mas eu entendi tudo. Não. Você vai ser o próximo colírio lá da Capricho, é isso mesmo. Cara, eu queria ser colírio da Capricho, eu ia adorar. Ah, meu filho, pra fazer a venda. Esse momento que a literatura brasileira tá vivendo, que eu acho fantástico. Muito bom. Porque você tem jovens escritores que estão apostando nessa profissão, coisa que você raramente via. Você raramente via histórias de fantasia no Brasil, que não fosse filme, e você raramente via escritores brasileiros desse gênero. Eu acho que o preconceito também era muito grande, agora tá caindo. Acho que ainda é. Ainda é, mas tá caindo. Tá caindo por terra. Tá, o pessoal pergunta: teu livro é parecido com o Ramés? É sempre assim. Sempre assim, não tem. Você fala, é, igualzinho. Copiei, vê lá se eu copiei. Eu falo assim, não é melhor. Mas aí, ó. Eu acho que todos os escritores fantásticos hoje em dia, sem exceção nenhuma, têm uma influência do Senhor Anéis, obviamente, porque todo mundo conhece, você não. Eu li o primeiro Senhor Anéis até um meio, que eu não aguentei. Eu adorei o Chico, mas não li também. Até o meu primeiro. Mas indiretamente você tem influência, não tem como. Todo mundo que escreve literatura fantástica tem influência do Tolkien, de todos esses grandes aí, porque entra uma coisa que fica na tua cabeça. Com certeza. Com certeza. Agora me fala dos próximos, cara. O que você já tá Já tem algum engatilhado? Já. Ou ainda vai esperar um pouco? É, eu tô na metade do próximo, devo lançar ano que vem, mas a história toda já tá fechada. Então, já fechou o arco todo, né? Já fechei tudo. Então, é, quem leu primeiro vai, pode se chocar nos livros. Porque a maioria dos personagens vão desaparecer. Por isso que a história tá fechada. Mas é, eu vou, devo lançar um ano que vem um livro de suspense, que eu não escrevi, que tá escrito já, só tô esperando alguém pegar o livro na editora. E depois eu dou continuidade ao Derulho. Eu espero que, né, seja um sucesso, obviamente. Mas... Queremos primeiro agradecer a presença do Darren Book aqui com a gente, que se dispôs a estar aqui nessa tarde de domingo. A gente é pavor de avião, gente. Como é que é? Pavor de avião, sério. Ah, foi a primeira vez que ele voou em um avião. É. Olha só, o cara que ele enfrentou um medo de vir de avião pra Brasília. Olha que legal. Eu preferi de canoa pra Brasília do que de avião. Detesto. É, agora não, fica super legal. Cara, mas quando eu tava lá no pra embarcar, eu tava tremendo que nem maravilha. É, quem vem de alma tem que ter. Tava certo que ia ficar no final, você ia cair. Abrir a terra assim, o diabo me. Gente, sou o Rodrigo, esse é o Brunão. O Biote tá lá no estúdio. Leonardo, aparece aí! Aqui, ó. Tá de lado. Chega aqui, Biote. Vem cá, Leonardo. Pessoal, essa é a alma do Jurassic Cast. Vá, pisar uma de palmas pro Leonardo. Leonardo, ele é uma espécie de ogro, entendeu? Ele é mão de obra barata, porque não cobra nada. Isso. Não, brincadeira, gente. Nós três acompanhamos o Jurassic Cast e nós queremos agradecer, todos nós queremos agradecer a presença de todos vocês nessa tarde. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela paciência de escutar esse monte de besteira que a gente falou aqui. E www.jurassicast.com.br, Jurassic Cast com dois S's. Tá bom? Não tente botar cedilha, porque não vai dar certo. @ Jurassic Cast, a gente tá lá no Twitter também, nós três, o Dan também. Dan, qual é o teu Twitter? É Dan_Albuquerque, também tem site, www.derulho.com.br. É, foi muito legal agradecer vocês, até porque se não fosse, né, avião, né? Mas foi bacana pra caramba. Como é que você vai voltar, cara? Cara, ó, você sabe que você vai voltar de avião, né? Eu perdi minha identidade. Pra começar. Você perdeu sua identidade? Perdi. Então tem só perder trabalho. Se eles não deixarem eu embarcar, eu faço a mesma ideia. Vai morar com o Miote, tranquilo. Você trouxe sua carteira de trabalho? Ah, então eu vou voltar com ele. Não, só uma pergunta. Por que você deu minha conta? Por que você trouxe sua carteira de trabalho? Cara, você tinha esperança de alguém te contratar, alguém? Não. Vai que alguém me contrata. Não, pra você ver. Eu perdi a minha identidade no show por uma casa ali em São Paulo que eu fui. No mesmo dia, minha carteira de trabalho, porque choveu pra caramba. Minha carteira de trabalho ficou um lixo, cara. Eu não mostrei pra vocês. Não. Então, não dá pra ter noção com a carteira de trabalho. Tá branca, não tá azul. Então, só tem minha foto lá. É o único documento que eu tenho, porque eu não tirei, porque eu esqueço sempre. Eu não tenho carteira de trabalho, eu não tenho identidade, perdi todas as outras coisas. Como é que tu fez esse pacto com isso? Não, tranquilo. Ele fez como é que ele sabia? Fez por e-mail. Eu preciso ter RG. Fez por e-mail. Como é que o capeta sabe tudo? Fez com sangue, né? Com sangue. Põe o dedo, bota no papel, faz o dedo. Olha aí, ó. Olha lá, explicou. Gente, o Boris... Gente, obrigado. Boa cultura pra gente usar ele aqui. Muito obrigado. Tchau, você. Vitor, lê Guerra dos Tronos, vai adorar. Pera aí, não é da tua idade, cara. Não é. Lê o Hobbit. Escuta o que eu tô falando. O atratismo tem pra mim. Tu é doido, meu irmão! Ó, os livros do Vitor que vai se amarrar, já deve ter visto os filmes. Harry Potter, já viu? Harry Potter, já viu todos os filmes? Como é que é o nome? Harry Potter. Por favor, Viviane, qual é o nome do Harry filme? Harry Potter. Harry Potter. Como é que é? Harry Potter. Obrigado. Isso. Você vai falar direito. Eu tô no Brasil, eu falo Harry Potter. Então. O Miotti, ele deve estar se adorando. Olha, uma série infantil muito legal se chama Como Treinar Seu Dragão. Puta, isso aí é demais, cara. É uma série muito legal. Como Treinar Seu Dragão, aí tem como isso, ser agora? Pirata. Quem que aplaudiu aí? Foi lá atrás, quem aplaudiu aí? Quem? Alguém que se escondeu. O Miotti tá apontando, tá caguetando ali, vou lá em cima. Vai lá, pergunta por que ela gosta. Toca aí que eu vou lá em cima. Mas conta por que o Como Treinar Seu Dragão é maneiro. Eu não sabia nem que isso era livro, sabia? Eu pensava que só tinha animação. Cara, qualquer coisa que hoje vira filme já foi livro um dia. Isso é pra vocês verem o meu grau de cultura. Peraí, deixa a Viviane contar um pouco aí foi como ela? É o plot do Como Treinar Seu Dragão. Oi, querida, tudo bom? Peraí, como cara. Fala! Ela vai contar com o meu plot. Ai, desculpa, aqui. Foi mal, vai. Senta aí do lado dela. Então tá bom. Vai que eu me arrumo hoje aqui. Vai. Olha. Tua mulher tá em casa, te esperando. Grávida. Eu gostei, mas a explicação é assim. Na verdade, eu sou uma nerd de início, né? É, escuto muito podcast deles e tal, e tô aqui... Você escuta nosso podcast? É. Você veio por causa do podcast? Eu queria você fazer aquela sua voz sexy pra mim. Tudo. A voz sexy. Sair mais tarde. Olha. Ai, ai, ai. Não, uma salva de palmas pro Bruno, por favor. Vou tomar uma surra de teca hoje. Minha esposa ali, tô fudido. Cadê a sua esposa, Bruno? Tá aqui, ó. Tá aqui. Carla, levanta a mão. Uma salva de palmas pra minha esposa, por favor. Você quer falar alguma coisa pra ele? Você quer falar alguma coisa pro Bruno? Faz a voz sexy. Faz aí, ô Pereia, a voz sexy. Aquela do volume cast, faz aí. A voz. Olha, como é que é? É essa voz que você quer? Do Dia dos Namorados. Que loucura, cara. Que maluquice. Vamos lá. De Guerra dos Tronos a gente foi pro Bruno Pegador. Imagine! Imagine só! Então tá bom, né? Até parece. Na verdade, minha irmã de São Paulo me mandou aqui pra pegar o autógrafo do Dan. Olha aí, cara! Caramba! Passar uma de palmas pro Dan, vamos ver. Aplaude sem o microfone na mão, querido. Ah, é, cara, porque eu só sou desastrado. Se eu largar, cara, é problema que quebra. A gente tem exemplos aqui que, inclusive, trouxeram muito. Tem o primeirão que encabeça a nossa lista aqui, que é, pra mim, meu favorito. Ele veio na época, ele foi lançado em 97, se eu não me engano. Eu acho que é isso mesmo. Foi 97, pela Blizzard. E ele trouxe a memória de novo. Fala o nome. Calma, tô apresentando! Desculpa. Ele trouxe a memória de novo essa temática fantasiosa, que é o Diablo. Quem jogou Diablo aí? É o bicho lá. Yeah! Diablo! Era Diablo e foi feito pela Blizzard, que é um produtor de games. Ele traz tudo aquilo que uma boa história de filme de fantasia épico medieval deve ter: mulheres seminuas, sangue e o próprio teu patrão, o capeta. Cara, eu vou pensar em você. Você vai ver, cara. Eu vou começar a viver bem. Não vai, não, gente. Quer ver? Você não, vai, não, passa. É brincadeira. Vai vender mais. Vai vender. Ah, é? No menos. No menos. Gente, então, dois, Santa Missa, então. Aí, enfim.